Ficheiro 51, página 501, 132, Palácio de Belém, 22 de maio de 1910. Surgira no céu a estrela de Belém, com a sua cauda comprida de luz a incendiar os céus. Chegava o cometa Halley, que criara pânico na população e enchera as primeiras páginas dos jornais de relatos e receios. Até o cometa serve aos republicanos, comentara nessa tarde a Condessa de Seixal. Amélia riu. Dizem que anuncia ao povo o fim da monarquia. Já sei. E Afonso Costa e os seus compinches acham-se certamente os reis magos, que vão seguir a estrela até à verdadeira luz. O pior é que os monárquicos mais conservadores também decidiram que o cometa é um sinal. Não me diga que também eles querem ver na estrela o fim da monarquia. Germanas encolheu os ombros. Alguém fez as contas e concluiu que a última aparição do Halley aconteceu há 76 anos, no exato dia em que Dom Miguel foi expulso de Portugal. Dizem agora que a estrela anunciou as terríveis consequências que a vitória dos liberais teve para o país. Amélia olhou-a perturbada. É terrível que os próprios monárquicos não se consigam unir em tempos tão conturbados como estes. Não é o cometa que anuncia nada de terrível. O que é terrível é a alma de quem olha para os céus e deseja mal à sua própria pátria. A Condessa de Seixal olhou-a, angustiada. São os próprios que autorrealizam as suas profecias. Batiam à porta. Na ombreira estava Rodrigo Seixal, o gêmeo do seu querido Luís Filipe. Amélia deu um pequeno salto de contentamento, enquanto o rapaz se aproximava e lhe beijava a mão, cumprimentando em seguida a mãe. Sentia-se sempre tão emocionada quando o via. Estava alto, bonito, como Luís Filipe estaria, se ainda fosse vivo. Não quero tristeza, senhora dona Amélia, porque venho fazer-lhe uma proposta. Disse o rapaz num tom decidido, quando viu os olhos da rainha ensombrados. Honesta, espero, meu filho, disse a rainha mãe, entrando no jogo. Muito honesta, mas ousada. Venha comigo esta noite ver o cometa Halley ao Observatório Astronómico de Lisboa. Aceito com todo o prazer, Rodrigo, exclamou Amélia entusiasmada. A Condessa de Seixal sorriu. Bem me lembro de ouvir o doutor Câmara Pestana dizer que a rainha era uma cientista de primeira água. Na manhã seguinte, acordou mais tarde. Que bem lhe fizera olhar os céus e ver as estrelas tão perto. Espreguiçou-se na cama e não teve vontade de se levantar. Tocou a campainha e pediu o pequeno almoço. No tabuleiro vinha um longo telegrama de Sabugosa que insistira que acompanhasse o rei à Inglaterra. Dizia-lhe que o jantar entre Manuel e a família Battenberg tinha acontecido ontem à noite e que o príncipe causara uma ótima impressão. Indicaria o cometa um casamento, o casamento do seu filho e o nascimento em breve de um neto? Inspirou fundo. Não fazia planos, não queria fazê-los. Desde a tragédia que se impedia de sonhar. 133. Passo da Pena, 12 de julho de 1910. Conseguia ver o mar. O ar estava transparente depois de uns dias de chuva e de medo. Encheu os pulmões com a frescura da Serra de Sintra. Bem precisava de oxigênio e de uma aspirina, pensou. Recordando-se do remédio milagroso que a tia Chiquita lhe enviara de Inglaterra na última remessa de caderninhos pretos que nunca se esquecia de enviar e que era o único que lhe tirava aquelas horríveis dores de cabeça. Manuel adoecera, o seu menino frágil que os demónios dos políticos massacravam e manipulavam nas suas lutas sempre iguais. Tinham em conjunto ele e ela decidido que deveria ser Venceslau Lima a presidir ao governo e que o governo deveria ser constituído por independentes. Estavam certos de que seria desta. Mas que ilusões alimentava, queixou-se, quando percebeu a revolta do costume, a acusação de que crime dos crimes era amigo próximo e fiel da rainha e, por imposição dela, do filho. Ao contrário do que julgara, a morte de Carlos não trouxera consigo uma nova oportunidade. Continuavam a odiá-la e nunca entenderia porquê. Manuel adoecera ou fazia-se doente. A notícia de que no buçaco estava com ele a tal Gabi Desley, que segundo apurara em Biarritz se chamava Gabrielle Kerr, deixava-a genuinamente furiosa. Tivera a esperança de que ninguém mais tomasse conhecimento do caso. Mas quando o chefe do governo lhe ligara hoje a dizer que lhe chegara uma denúncia séria de atentado e ia mandar reforçar a segurança do rei com 40 polícias, incluindo agentes da judiciária, uma força da infantaria e o deslocamento para os jardins do Palace Hotel da cavalaria, entendeu que já não seria possível guardar o segredo. Quando Pepita lhe pousou o mundo em cima da mesa do pequeno almoço, afastou bruscamente o jornal. Já sei tudo o que aí vem escrito, muito obrigada. E sabia. O mundo não a desiludiu. Durante os meses de julho e agosto, todos os dias publicou novas do rei que escreviam preferia ignorar a situação crítica do país, afogando-se no colo volumoso da amante, que, segundo eles, cobria de joias e presentes. Tudo isto em plena campanha eleitoral, com os republicanos a ameaçarem ganhar em Lisboa. Onde falhara como educadora? Onde? Encolheu os ombros. Este não era o filho que educara para ser rei. § 134. Passo da pena. 30 de setembro de 1910. No colo tinha a cadelinha que o cunhado lhe trouxera. Era uma autêntica ratazana, como comentara a rir com o coitado do Afonso, que no fundo era uma criança grande. Uma ratazana cheia de personalidade e vida, acrescentara, para não o desolar. Mas a verdade é que agora se habituara a ela e mentiria se dissesse que não servia de consoladora botija. Bem precisava de consolo, pensou. As notícias em todas as frentes eram más. Os rumores de que uma revolução republicana estaria para breve multiplicavam-se. E mesmo face a uma ameaça tão próxima e tão real, os monárquicos continuavam a comportar-se de forma totalmente inconsciente. Agora entretinham-se a atacar o novo chefe do governo, Teixeira de Vasconcelos, tanto ou mais como tinham insultado o pobre Venceslau. Manuel ainda tinha esperanças. Tivera a ideia e concretizara de convidar um conhecido sociólogo francês para fazer um levantamento das condições de vida do povo português, em busca de estratégias sociais que lhe pudessem aliviar a carga. Nisso é como eu, pensou, passando a mão suavemente pelo pelo da ratazana. E já havia, claro, quem lhe chamasse socialista. Entendia o filho. Não queria envolver-se demasiado nas guerras entre os políticos, porque, como dizia, esse caminho já o tinha explorado Dom Carlos e sem sucesso. Por isso procurava servir como a mãe servia, ajudando o país a crescer e a modernizar-se. Simplesmente a imprensa ignorava esse seu esforço, presa que estava nas querelas das câmaras e nas guerrilhas internas. Levantou-se irritada. Revoltava-a que chamassem fraco a Manuel e outros nomes que nem tinha vontade de relembrar. O rei ia fazer 21 anos. Era novo, mas trabalhava com convicção e energia. Deitava-se tardíssimo, lia os relatórios e os dossiês. Pobre Manuel, nada chegava para contentar ninguém. Suspeitava que o seu menino, que continuava a escrever-lhe cartas molosas que às vezes a faziam perder a paciência, vivia num esforço enorme para superar o medo que lhe tinha sido injetado naquele dia terrível. Admirava a coragem com que deixara o piano e aceitara o destino que Deus lhe dera. Da primeira vez que o tinham criticado por andar numa carruagem fechada, revoltara-se. Amélia vira como estava branco ao entrar para o landau descoberto, que mandara sair da cocheira para nele descer, sem escolta, o passeio público. Ficara a olhá-lo partir com um nó na garganta, mas não podia impedi-lo de ser aquilo que tinha de ser, rei. Nos últimos meses, voltara às carruagens fechadas, aos automóveis mais rápidos, tantas as ameaças e os sustos. Não podia ficar ali quieta, à espera de mais más notícias. Tocou a campainha e mandou aparelhar o Nevermind. Como hoje compreendia o alívio que a mãe encontrara sempre em galopar pelos bosques. 135. Passo da Pena, 3 de outubro de 1910. Abriu a gavetinha das suas joias favoritas e tirou de lá o colar de pérolas que Carlos lhe oferecera há tantos anos. Sentou-se no banquinho do toucador e passou pelos dedos, como se fossem contas do rosário, as 661 pérolas, e sentiu o coração apertar-se. Levantou os olhos para a parede, onde pendurara uma fotografia do rei, com Luís Filipe, com 6 ou 7 anos de um lado e Manuel mais pequenino do outro, o murinho do tanque aqui da Pena a ver-se por trás. Aos poucos deixava que o Carlos de Chantilly, o Carlos da sua lua de mel e dos passeios de barco no Tejo para ver as estrelas, o Carlos pintor, voltasse para si. Decidida, colocou o colar em várias voltas em redor do seu pescoço. Ia voltar a usá-lo e em cada uma das pérolas guardaria uma memória boa do seu marido e do seu filho. Receberia com ele posto o presidente do Brasil, o Marechal Hermes da Fonseca, que chegaria para o almoço. António ligou para Pepita enquanto jantavam na salinha pequena e a rainha percebeu pela cara da condessa que acontecera qualquer coisa grave. Amélia insistira com o conde de Figueiró para que fosse ao jantar que o presidente brasileiro oferecia ao rei no Palácio de Belém. Temia que, mais uma vez, como acontecera nestes últimos dias, os republicanos se juntassem frente ao palácio para gritar vivas à República e precisava de sentir que um dos seus estava junto do filho. O que foi, Pepita? Perguntou ansiosa, mal a viu desligar. O António diz que o Teixeira de Sousa avisou o senhor Dom Manuel de que a Revolução Republicana começou. Amélia mordeu o lábio, mas manteve a voz segura. E o que está o chefe do governo a fazer para a controlar? Pepita encolheu os ombros. Isso António não disse. Amélia inspirou fundo. Não disse porque não está a fazer nada. Como Franco não fez nada para proteger Carlos e Luís Filipe. Esperam, esperam para que seja tarde demais para fazer alguma coisa. Mas como reagiu Manuel? Disse ao Teixeira que se sentasse à mesa e não espalhasse o pânico e sussurrou ao viador que mandasse cortar 5 pratos ao menu para que o jantar terminasse mais cedo. O António diz que o carro e a escolta militar estão no palácio à espera de o conduzir a Belém pelas 11 horas. Amélia anuiu com a cabeça. Então vamos aguardar. Mas vá-se deitar, Sua Alteza. Deite-me ali no sofá com uma manta. Se ao menos pudesse agir, se ao menos pudesse ir para a rua com uma carabina na mão, reunir com o Conselho de Estado, fazer qualquer coisa que cortasse a ansiedade e lhe desse a sensação de estar a defender o seu país. Como era muito mais difícil deitar-se num sofá, com uma manta sobre as pernas, e esperar. O telefone tocou de novo. E Amélia chegou ao aparelho antes de qualquer outra pessoa. Manuel? Perguntou ansiosa. Estou bem, mãezinha. Já recolhi as necessidades. Vou jogar às cartas e dormir. Mas tens notícias? O Teixeira de Sousa diz-me que o exército está de prevenção e que acha que até de manhã não vai acontecer nada. Durma sossegada, mãe. Se houver alguma coisa, prometo que lhe ligamos. Amélia resistiu a dar ordens. Tinha tanta vontade de dizer ao rei que reunisse o conselho, se apresentasse num quartel, atravessasse a cidade a cavalo, dando-se a ver, preparando-se para lutar. Sobressaltou-se. Que mãe era a que desejava incitar um filho a aceitar correr riscos, a aceitar a morte, quando já tinha visto cair um outro às balas de um inimigo cobarde e traiçoeiro? Voltou para o quarto e deixou que lhe vestissem a camisa de noite e lhe penteassem o cabelo. Pousou as pérolas sobre o toucador e olhou-as. Precisava de todas as forças, de todas as boas memórias do passado para fazer frente ao presente. 136. Passo da Pena, 4 de outubro de 1910. 12 horas. A noite tinha sido agitada. A revolução progredia e os revolucionários ocupavam ponto-chave da cidade e pela madrugada tinham atacado o Palácio das Necessidades. Vidros estilhaçados tinham obrigado o rei a abrigar-se nas salas de dentro. Amélia ia sabendo das notícias e mal conseguira dormir, fora de manhã cedo à capela rezar. Que mais podia fazer? Dormitava na cadeira da sua salinha quando o toque do telefone interrompeu os seus pesadelos. Levantou-se tão depressa que sentiu uma tontura, respirou fundo e saiu para o corredor. Pepita estendeu-lhe o telefone. Manuel? Mãe, agora bombardearam o passo. As necessidades, filho? Sim, a partir do rio, respondeu o rei, a voz contida. Está bem, meu filho. Estão todos bem? Por enquanto, sim. E dizem-me que temos homens na rua, instalados nos pontos mais altos da cidade. Cerca de 300. Mas tenho dúvidas sobre o que devo fazer. Amélia escutou em silêncio. Não podia decidir pelo rei, não podia. Mas Manuel estava tão sozinho. Os revoltosos reuniram-se na rotunda e teme-se que a marinha desembarque em força para os lados deles. Estão a armar civis, mas terá havido algum desentendimento que jogou a nosso favor. Mãe, conquistei o exército. Amélia recordou subitamente a frase do filho, proferida há 2 semanas, quando tinha presidido às comemorações da Batalha do Bussaco, e engoliu em seco. Pobre Manuel, nem os mais experientes conseguiam tirar o pulso aos seus aliados, quanto mais uma criança. Retomou a conversa. Não pode ficar aí à espera de um novo ataque, sem ninguém a defendê-lo. Onde está o Teixeira de Sousa, o exército? Abandonam o rei assim? O governo mandou-me uma nota a pedir que me retire para Mafra. Mas, mãe, não vão dizer que fugi? Não devo ficar aqui para lhes mostrar a todos que um rei não foge? Amélia respirou fundo. O filho precisava da sua firmeza, das suas certezas, da sua coragem, mas não lhe podia pedir que se sacrificasse numa luta onde estava tão sem defesa. Já há muito que não acreditava no povo de Lisboa. Era preciso mandá-lo retirar para que pudesse ir para o norte. No norte, sim, teria o apoio de que precisava. Quando respondeu, a sua voz era a de uma mãe que dá ordens a um filho pequeno. Manuel, saia já para Mafra, antes que seja impossível partir. Não tem sentido nenhum morrer em vão. Consigo acaba a monarquia. Não dê essa satisfação aos republicanos. Fique seguro até poder voltar. Seja um símbolo para quem luta por si. Percebeu o alívio que as suas palavras tinham surtido. Vou para Mafra, mãe. 17 horas. O documento chegar ao passo havia poucos minutos. Era fundamental que Manuel o assinasse. Era a instrução que recebera do governo, que confiara nela, Amélia, para levar a cabo a missão. Como podem os sentimentos ser contraditórios, pensou, quando um cavaleiro ensopado pela chuva, desgastado pela cavalgada de Lisboa a Sintra, lhe entregou o envelope. Uma parte de si sentia-se reviver, com uma energia chegada não sabia de onde, pronta para lutar por um objetivo concreto. Outra tremia e temia pelo rei, pela monarquia. Mandara preparar o carro para partir imediatamente, como numa estafeta de que dependia tudo. trazia agora o documento consigo, escondido entre os desenhos de um Luís Filipe de 4 anos, numa inocente pasta de cartão pintada por ela a pedido da Isabel Saldanha da Gama. Estaria neste carro a atravessar os campos para o Palácio de Mafra como um espião em tempo de guerra, se o filho mais velho fosse o rei? Abanou a cabeça, como que para fazer sair estas ideias doentias e recorrentes. Manuel era rei, era a Manuel que servia. E concentrou-se na paisagem, nos campos verdes, com as primeiras chuvas. Lá ao longe, o Palácio de Mafra ia surgindo à volta da estrada, cada vez mais próximo. Às 4 horas receberam um telegrama de Mafra. Sua Majestade, Rainha, pena. Cheguei bem aqui, para onde vim, por indicação do governo. Manuel. Não dizia para onde fora. Sensato. Ninguém sabia quem eram, nem onde estavam, os aliados dos revoltosos. Felizmente conseguira partir com 2 ou 3 acompanhantes. Sabugosa estava com ele e Tomás de Melo Breiner, para além do médico. Tinha com ele a mulher Sofia e os seus 9 filhos, que passavam férias numa das aulas do palácio. Era decididamente a pessoa mais indicada para o acolher e proteger. Palácio de Mafra, 7 horas e 55 minutos. Manuel desceu as escadas num passo rápido e beijou-lhe a mão. Subiram juntos para as salas que tinham sido abertas para o receber. Pobre filho, estava branco como o cal, depois de uma noite sem dormir, mas orgulhava-se dele. Não mostrava medo, se é que o sentia, e já tinha montado uma secretária de trabalho onde os papéis se empilhavam. Acabei de mandar um telegrama ao presidente do conselho a dizer que cheguei bem e a pedir notícias urgentes. Sei que Paiva Colceiro está na cidade com os seus homens. Vamos ter esperança. Tenho de assinar esse documento e a mãe precisa de tomar um chá. Olhava para este passo que amava, este passo que lhe servira de refúgio nos momentos em que a alma mais lhe pesava. Escondia-se aqui de Carlos e das suas infidelidades. Que distante e irrelevante parecia tudo isso comparado com este momento em que o futuro se julgava. Vivia-o com uma serenidade que a espantava, mas pensou, depois de ter visto o meu marido e o meu filho assassinados à minha frente, só posso estar preparada para tudo. Mesmo para o exílio? Perguntou a si mesma. E pôs-se em pé de um salto, quase deitando abaixo a mesinha com a chávena que lhe tinham colocado ao lado. Para o exílio não vamos. Se a República ganhar em Portugal, a morte de Carlos e Luís Filipe será em vão, e todo o esforço destes 2 anos inútil, disse alto. E Tomás de Melo Breiner, que estava ao seu lado, sobressaltou-se. Os filhos mais pequeninos de Tomás brincavam pela sala com a sua ratazana, que trouxera consigo no carro. As suas vozes e o latido da cadelinha enchiam as salas frias e vazias, sem damas, sem criados, e pior, sem soldados. Amélia serenou quando percebeu que falara tão alto que as crianças tinham parado de brincar e a olhavam assustadas. Sorriu-lhes e disse a Tomás: desculpe este meu rompante, mas de súbito senti a indignação crescer dentro de mim perante esta situação. Mas deixe-me agradecer-lhe a ideia excelente de trazer para este lado do palácio os seus filhos. Depois, puxando para o lado pelo braço, disse-lhe mais baixo: Tomás, não há aqui guarnição que possa defender este passo contra os revoltosos, pois não? Melo Breiner respondeu, procurando manter a voz serena: o comandante tem sido muito prestável, mas é o primeiro a confessar que a escola está de férias, a guarnição fora, e que os homens que têm não aguentariam nem por uma hora uma ofensiva. Talvez não chegue aqui. Talvez Teixeira de Sousa consiga ter mão na revolução. Mas, Tomás, a minha intuição diz-me que não terá e que temos de pensar numa outra estratégia. Sabugosa aproximou-se. O rei já assinou o decreto. Arranja-se forma de o levar a Lisboa rapidamente, apesar da situação? Perguntou a Melo Breiner. Antes que o médico pudesse responder, Manuel veio ao seu encontro com uma folha de telegrama na mão. Leu o alto. Urgentíssimo. Presidente de Conselho, Lisboa. Assinei decreto. Peço notícias. Aqui bem. Manuel. Tomás pediu ao ajudante de campo que se certificasse de que o telegrama era enviado e aceitou das mãos do rei o documento que era preciso fazer chegar a Lisboa. 8:24. Estavam sentados à mesa quando Amélia pousou a mão no braço do leal médico do rei. Obrigada, Tomás, a si e à Sofia, por este ótimo jantar. Com um sorriso virou-se para as crianças. Quero que saibam que é uma grande honra ser servida por vocês. Era a única maneira de tentar aliviar o ambiente que se criara horas antes, quando os criados de Tomás se tinham recusado a preparar o jantar e a servi-lo. O médico do rei vira-se obrigado a chamar um dos soldados para ficar de guarda aos inesperados revolucionários. Por entre as gargalhadas das crianças, entusiasmadas com o protagonismo, entrou o ajudante de campo e, sem cerimónia, entregou ao rei um telegrama acabado de chegar. São boas notícias, disse. Nesta hora posso informar Vossa Majestade que os revoltosos não têm podido sair da avenida. Chegaram reforços de Santarém. Feliz, levantou o copo de vinho e pediu uma saúde. À monarquia, brindou. À monarquia, repetiram todos. 9:15. Manuel preparava uma nova mensagem. De Lisboa, Teixeira de Sousa ainda não dera nota de ter recebido o documento. De repente, levantou a cabeça. A mãe já sossegou a avó? Amélia apontou para as duas folhas em cima da secretária. Um é para a avó, o outro para o António e para o Queiroz, a dizer que vou chegar muito tarde. Manuel olhou espantado. Vai ainda hoje para Sintra? 2 horas de carro numa noite de revolução, podendo, além do mais, ter uma avaria? Logo que saiba se o documento chegou a Lisboa e que não é preciso que seja eu a levar uma cópia, parto, filho, para voltar amanhã cedo, com a sua avó Maria Pia, a Pepita e os outros. Manuel apertou-lhe o braço com força. Francisco e Henrique, os filhos mais velhos de Tomás, olhavam a rainha com admiração. Sua Alteza, não se preocupe, que vou com a senhora Dona Amélia e protejo a rainha, disse o mais velho, 15 anos e o peito cheio de ar. Manuel não se riu. Ficava-te muito agradecido, Francisco. E virando-se para o Henrique, de olhos postos no chão, que aos 14 anos suportava mal a desilusão de não ser protagonista de nada, o rei recordou-se que tantas vezes invejara a atenção dada ao seu irmão, e acrescentou: de ti, Henrique, vou precisar aqui em Mafra. Henrique levantou a cabeça, feliz. Tomás olhava a cena da porta, comovido. Mas as notícias que tinha eram boas. Senhor Dom Manuel, mais uma mensagem de Lisboa a confirmar que a revolução foi sufocada. Amélia sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. 10:15. Urgente, Passo da Pena, Sintra. Sua Majestade, a Rainha, retirou para Passo da Pena. Francisco cumprira a sua promessa e insistir em acompanhar a Rainha nesta travessia da noite. A ratazana coitadinha tem de ir, porque senão não vos deixa dormir, disse Amélia pegando na cadela antes de dizer as boas noites e se despedir. Mãe, por favor, mande notícias quando chegar, insistiu Manuel. Sua Alteza, por favor, diga se chegou bem, para podermos dormir em paz depois deste dia sem fim, acrescentou Sofia. Amélia anuiu. Era incapaz de não vos sossegar, sobretudo quando ficam com o meu filho e eu levo o vosso, disse sorrindo para o jovem Francisco. Tomás acompanhou-os à porta. Ficam seguros? O rei fica seguro? Perguntou baixo Amélia. Tomás ajudou-a a subir para o carro e assegurou-lhe: O rei fica bem. Vá com Deus, Sua Alteza. Francisco tentou manter os olhos abertos e a conversa a fluir, mas acabou por deixar a cabeça cair contra o vidro da janela e adormecer. Amélia endireitou-lhe suavemente o casaco e cobriu-o com a sua manta quentinha de xadrez. Pobre pequeno, estava exausto de tanta emoção. Sentia-se exausta também, e o escuro da noite lembrava-lhe subitamente as noites no castelo de, em que levava a Sœur, pressentindo os seus medos, se deixava ficar mais um bocadinho pelo quarto, à espera que adormecesse. Tão longe pareciam esses tempos, tão longe parecia o dia em que chegara à França, e na amurada de um barco ouvir o pai contar a história dos Orleans. Que falta lhe fazia ao pai? Sem estrelas no céu, no breu daquela estrada sinuosa, rezou: fica comigo, pai, fica comigo.